noite, Tan 3600, acione identificação, desça na chegada Mari para 2000 pés, o QNH 10 no 4. Web 509, solo aos 10, livre à direita, táxi Alfa Kilo, FAT 3, já me escuta. Alfa Kilo, FAT 3, já me escuta, Web 509. segundo, 643, acione a identificação, desça na chegada a Bonfim para 4 mil pés, o QNH no 014. T3600, autorizado final, ILS X-Ray Pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Camarada Locke, 3600. 643, desça para 2000 pés, autorizado final, ILS X-Ray, pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. Six-two-one-two, Skokie Dance, you clear to descend to Mari arrival to flight level 050, altimeter 31014. É 3600, chame torre em 198.95. 195, boa noite. Boa noite. Boa noite, Alta 3600, uma de externo. Gente, nível pouso, vento 1-0-0 graus, 1-0-9, 3600. Nível pouso no 03000. Boa noite, Gol no 714, acione identificação, prossiga na chegada à mar e desça para nível 060, QNH no 014. 060 no 014, Gol no 714 na mar. São os 28 de direita, táxi Alfa e chame antes da Juliette, mandando me escuta. Táxi Alfa, chama antes da Juliette. Uno 643, chame torre em 1 no 8 decimal 95. Salvador, Salvador, boa noite, voo no 643, final da 10, baixada. 643, check-in, autorizado pouso, 120 graus, 8 nós. Livre de pouso, voo 643. 612 descend to 2,000 feet, altimeter 7104, and you are clear ILS X-ray final, runway 10, report establishment on the localized. 2,000, I call back and establish the localized. Livrou, gol 943. Estimativo, sou solo aos 34, táxi Alfa, chame antes da Juliette, mantém-me escuta. Alfa, chame antes da Juliette, eu vou no 943. 714, desça para 2000 pés, General 014, autorizado final, ILS X-Ray Pistão 10, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2014, autorizado X-Ray da 10, reporta no localizador 10714. Localize, 6212. Ocean Air, 6212, Colonel Salvador Tower, 118, decimal 95, good night, sir. 118, 95, thank you, good night.